A Polícia Rodoviária Federal empenhou-se muito neste final de ano para tentar conter o avanço dos índices no que diz respeito a acidentes, vítimas fatais e feridos no âmbito da operação final de ano. Na área de responsabilidade da Delegacia 7/5, a Polícia Rodoviária Federal registrou 60 acidentes, sendo que dos dias 20 de dezembro de 2013 a 5 de janeiro de 2014, 53 acidentes foram registrados na BR-277, os demais na rodovia 469 e 600. O que contribuiu para os acidentes foi a chuva nos últimos dias, mas também houve imprudência, disse Raoni Nogueira, responsável pelo setor de comunicação da PRF, em comunicado à imprensa. Nestes acidentes, 45 pessoas ficaram feridas e uma morreu por atropelamento na cidade de Medianeira. Na operação do ano passado, que teve 4 dias a menos, foram 24 feridos. O balanço é considerado positivo porque nesta operação, o número de feridos graves foi menor do que na do ano passado. Os policiais aplicaram 1.438 testes de etilômetro. 21 pessoas foram autuadas e 5 foram presas dirigindo embriagadas. O número que também chama a atenção nesta operação está relacionado a veículos recuperados. Foram 8, 7 na Ponte Internacional da Amizade. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.